Na noite de quarta-feira, por volta de 22 horas, policiais militares foram acionados para um deslocamento na rua Cará, esquina com Enguia, no bairro Suabe, região do Profilurbe. Segundo informações, a mãe teria pedido socorro à polícia militar, pois seu filho estaria completamente transtornado em um surto psicótico e em posse de uma foice ameaçava todos de morte. No local, a pessoa indicada se tratava de um deficiente mental e em poder do mesmo estava uma foice com aproximadamente 1 metro de cabo. Foi necessário o pedido de reforço do grupamento choque da Polícia Militar e também de uma equipe da Guarda Municipal, que armada com tasers, uma arma não letal, imobilizaram o indivíduo depois de 2 choques. Por mais de 30 minutos foi tentado o diálogo com o indivíduo, porém este estava irredutível. Com o uso de armas não letais, 2 disparos foram efetuados e ele foi imobilizado pelo SAMU e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal, sem nenhum ferimento. Ninguém também foi ferido por ele. Esta é a segunda vez que o jovem tem esses problemas e resolve, de forma violenta, tentar chamar a atenção da sociedade e da família. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.